Sejam bem-vindos ao Papo 3D, seu podcast sobre impressão 3D. E aí, makers, sejam bem-vindos ao Papo 3D número 2. Eu sou o Paulo Neto e hoje é dia de falar sobre a história do movimento Rap Rap, um tema que foi pedido por muitos. E junto comigo está o Carlos. E aí, pessoal, beleza? Também conto com a presença do Marcos. Opa, e aí, galera, belezinha? Vambora. Raul. Fala, galera, vocês estão bom, né? E o nosso último integrante, Rafael. Buenas. O que a galera comentou do episódio anterior? Gostaríamos de agradecer ao feedback de todo o pessoal e as sugestões que foram enviadas referente ao nosso piloto. Pois é, cara, teve muita gente que deu feedback pra gente, muita galera aí nos grupos de WhatsApp que a gente participa, muita gente que mandou e-mail também, assim, muita gente, um e-mail. Ou foi dois? E-mail foi um. Mas lá no podcast foi bastante, hein? Pô, mas não revela nosso segredo, nós estamos iniciando. Então, teve gente aí que dispôs de tempo dele, do dia dele para ouvir o podcast e fazer um comentário, assim, ótimo, sobre críticas do que a gente deveria melhorar, o que a gente deveria mudar. Muita gente falou sobre os microfones da gente. A gente tá começando, a gente ainda não é profissional no negócio. A gente não é profissional nem de impressão 3D e nem de podcast, né? Então, na verdade é assim, a gente é metida maker. Metida maker de fazer impressão e metida maker de fazer podcast também. Então estamos nessa aí, estamos aprendendo. É, brincadeira. Então, tipo assim, pra gente, o podcast é uma coisa que é uma diversão a mais do que a gente faz de impressão 3D. Onde a gente vai estar aprendendo junto com vocês e com a gente mesmo na elaboração de cada episódio. Uhum. E a repercussão do primeiro episódio foi, acho, uma surpresa para todos nós, né? Sim, muito legal. E assim, nesse segundo episódio a gente vai tentar, acho que, atender o principal pedido de toda a galera, né, velho? Que o pessoal pediu muito pra gente aumentar mais o podcast, pra gente ter mais tempo falado pra entreter a galera, porque a maioria do pessoal coloca esse podcast pra escutar em um momento que ele tá ali, sem fazer nada, pra, tipo, como se fosse um momento pra escutar uma rádio, pra escutar uma música, o cara tá escutando a gente falando bobeira aqui, entendeu? É isso aí, se o cara tá achando interessante e quer que fique bastante tempo, opa, tranquilo, vamos aí, vamos bater o papo aí, vamos embora. Acho que é isso. Vocês aguentem a gente. E vamos agradecer todo mundo, muito obrigado. E vamos começar essa parada aí, de Paulão? Marcos, conte pra nós um pouco do início das Rap Raps, como que iniciou esse movimento, o que deu o start pra estar iniciando o movimento Rap Rap. Paulo, o que eu vou falar é muito antes do Rap Rap. Na verdade, o nego nem sonhava em Rap Rap. Assim, eu pesquisando até pela questão do Rap Rap, eu acabei sem querer tropeçando em algumas curiosidades. A palavra plástico, de onde vem essa palavra? É uma palavra derivada do grego, plásticos, que na verdade é tudo que é flexível. Tudo que pode ser moldado, que é flexível, gregos davam esse nome de plásticos. Então, não só a gente hoje, é que hoje estamos muito habituados do que é o plástico, geralmente ou é o ABS do petróleo, está muito presente na nossa vida. Mas lá nos anos de 1800, que não existia o plástico em si, esse plástico criado, eram utilizados outros materiais para fazer, que eram moldados. Por exemplo, uma super curiosidade que eu descobri, a criação do plástico se deu por acaso, por causa do jogo de bilhar, vocês sabiam disso? Porque o jogo de bilhar tem a bola de bilhar. E lá em 1860, por aí, as bolas de bilhar, sabe do que era feito? De marfim. E aí, o que estava acontecendo? Estava começando a acabar o marfim, porque na verdade eles estavam matando, para tirar o marfim eles têm que matar o elefante. Eles estavam matando tantos elefantes, e falaram assim, pensaram, poxa, na verdade assim, até... Eles não estavam preocupados que estava matando o elefante, eles estavam preocupados porque não ia acabar o marfim, porque não tinha mais elefante, elefante se dane. Então, alguém começou a pensar, poxa, vamos tentar descobrir uma alternativa que possa substituir o marfim. E aí, um americano, o John Wesley Hyatt, ele inventou a celulóide, lá em 1870. E aí, a partir de plantas. Então, ele pegava plantas e começava a criar algo que seria essa celulóide. Veja você celulóide... como são as coisas. O vendedor de bola de bilhar tava numa sinuca de bico aí que funcionou a produção de plástico. Falou, mano, como é que eu vou fazer? Aí um cara falou, cara, vou inventar um outro negócio para trocar o plástico, porque, mano, tá acabando, tá, não dá para plantar elefante. Então, trocar o marfim. É, trocar o marfim. Então, beleza, ele inventou essa celuloide. Depois, essa celuloide, tempos depois, um outro inventor chamado Leo Baekeland. Olha que engraçado. Adivinha quem ele inventou com esse nome? Ele inventou o primeiro plástico sintético, que é o baquelite. Por isso que é baquelite de Baekeland. É o cara que inventou. Então aí ele é feito à base de petróleo, carvão e gás natural. O cara fez lá esse primeiro derivado do plástico. E aí, por curiosidade, acabaram assim, né? Começaram a sintetizar e começaram a descobrir outras coisas. Por exemplo, em 1932 desenvolveram o poliéster. Em 1933, o PVC. Em 1938, o nylon. Em 1939, o poliuretânio. Em 1941, o teflon. Em 1943, o silicone. Todos eles derivados de petróleo. Cara, teflon é plástico? Bem, é que assim, ele é um polímero, né? Ah, entendi. Na verdade, assim, são derivações do petróleo. Uhum. Que aí os caras vão descobrindo, vão misturando isso com aquilo e de repente vai começar a descobrir materiais. Uhum. Aí o cara descobriu o teflon, na verdade eu tenho certeza que ele descobriu o teflon e não sabia nem para que queria fazer com aquilo. Aí, tempos depois, a NASA achou que usou aquilo porque podia pôr no espacial e alguém falou, colocar na frigideira. Mas assim, vão pesquisando, variando e vão criando outras coisas, uhum. Entendeu? E por aí vai. Aí, continuando, a partir desse todos esses processos que o pessoal chama de polimerização, e aí vai. Tem uns zilhões de produtos que a gente é do nosso dia a dia. E olha, essas coisas foram inventadas lá, foi inventado em 1930 a 1960, 70. Foram inventadas e se for se tornar realidade, nos anos 90, 80, 90. Hoje, 2017, muita coisa tá aí, né? É o nosso dia a dia. Indo agora, né? Saindo um pouco dos materiais, indo um pouco para a parte da impressão 3D, vocês têm noção de quando foi inventado um processo rudimentar, já pensando em criar algo 3D com um equipamento? Nem ideia, cara. É muito velho, cara. É 1860. Porra. De um francês chamado François Willem. Criou um processo que ele pegava assim, ele inventou um negócio que todo mundo já teve, até assim, mais ou menos das nossas, minha idade pelo menos, acredito que da de vocês também, que é o pantógrafo. Que ele parece assim, parece uma treliça de madeira em que você põe uma caneta numa ponta, uma caneta na outra, e conforme você vai fazendo o movimento de uma, ele vai replicando a outra, só que por causa da distância, ele aumenta, né? Uma questão. Eu tenho um desse aí, cara. Na escola, eu acho que eu tava na terceira série. Passava aquele carinha, o vendedorzinho, era R$30, né? Nunca consegui usar esse negócio. Tá aqui a minha pergunta é, quanto ele dava pra diretora da escola pra passar vendendo esse monte de bugiganga? O filho da mãe vendia pra caramba. Vendia uma meia dúzia por sala. E era o único que conseguia utilizar a merda do pantógrafo, né? Porque você chegava em casa todo alegre, vou fazer um desenho aqui, nem um quadrado você conseguia replicar. Fazendo na louça, perfeito. Aquele negócio era aquele bracinho que a gente grudava assim na mesa, né? Que tinha uma abraçadeirinha e tal. Aí você tinha uma forminha de uns dinossaurinhos, ou de bolinha, ou de quadrado. E aí você passava nessa forma e no outro lado ele replicava na folha, não era? Era uma parada dessas. Mais ou menos isso. Como ele criou isso? Ele pegou 24 câmeras, imagina aquelas câmeras bem rústicas, 1860. Ele tirou 24 fotos de posições diferentes de um objeto. Com essas posições, depois ele pegava o pantógrafo, colocava lá a fotografia daquele ângulo e ele ia fazer um objeto, uma caneta, alguma coisa, circulando o desenho, que é mais ou menos o que seria a ideia da forminha. Só que na outra ponta, ao invés de ter uma caneta, ele tinha um objeto que cortava, ele ia cortando. Então ele pegava um quadrado, e aí ele ia, vamos supor, uma escultura, ele ia fazendo as voltas da escultura, e naquela lateral do outro lado, a peça ia uma faquinha meio que cortando. E aí ele ia fazendo todos os desenhos, até que ele girava, tudo bem. Eu imagino uma peça rústica 3D de algo. Mas assim, já foi alguém tendo uma ideia criou um processo, quase de escaneamento, e aí ele falou, pô, com esse escaneamento e um equipamento rudimentar, eu consigo replicar uma outra peça. É verdade. É bem rudimentar, mas se a gente for pensar, hoje em dia, é mais ou menos isso, ó. Qual é a grande diferença, a grande evolução? É que hoje a gente tem o computador para facilitar muito desse trabalho. Assim, é uma analogia que eu vou falar agora, é uma analogia bem simples do que é esse pantógrafo que você está falando. Mas hoje, quando você vai copiar uma chave, é feita dessa forma. Você coloca a chave do outro lado, de um lado, coloca a máquina para rodar, vai passando um guia na sua chave mestre, né? A sua chave, não sei como fala. O rotor vai cortando a chave virgem. Eu não sei falar. Se alguém souber falar mais tecnicamente aí, fala. Não, é isso mesmo. Tem uma espécie de uma peça circular que vai girando do outro lado. E conforme ele vai fazendo o desenho dos vãos da chave, ele vai desgastando a peça até chegar naquele tamanho, no mesmo formato que tem o desgaste do outro lado. Isso aí. Cara, você fez a analogia perfeita, é isso aí. É, então porque... o pantógrafo era algo exatamente assim. Isso, eu acho que é mais fácil pra galera, porque hoje em dia ninguém vai achar um pantógrafo pra comprar e pra ver como é que funciona. Então se o cara quer ver, vai lá, gasta R$5, manda fazer uma chave, entendeu? E vê o cara fazendo a chave. Aí você vai ter ideia do que é um pantógrafo. É uma boa analogia, é um jeito fácil. Mas tem o Google também, mas... Mas assim, aí você vai ver o pantógrafo. Porra, você vai ver o pantógrafo, mas você não vai ver ninguém pra usar. É difícil, realmente. Porra, faz na prática, cara, chaveiro sensacional, é isso aí. Deixa o cara dar uma caminhadinha e gastar R$5, velho. Não dá ideia. De curiosidade, né? É, ué. Deixa... É isso aí. Porque o cara vai fazer um exercíciozinho, fazer uma caminhada e não vai ficar procurando as coisas no Google, pô. Exatamente. Eu não sei, o pessoal visualizar bem, o pantógrafo, ele é um mecanismo sanfonado, né? Então isso. Ele só estica e contrai. Então, só pensar numa sanfoninha só, é bem isso. É isso aí. E assim, para quem usa para desenho, né? Põe uma caneta de um lado do outro, ele consegue fazer escala. Então, você pode ampliar um desenho pequeno no grande. Na verdade, acho que hoje em dia se usa muito por causa disso. Você consegue fazer ampliações de um desenho, entendeu? Verdade. Facilita nessa parte aí. É verdade. E aí que a gente entra na invenção da impressora 3D, né? Nem chegamos na Happy Hat ainda, tá longe. Tá perto, mas tá longe. Quem vai dar mais informações? Um minuto. Me engasguei com uma bala, me dá um minutinho. Isso, vai pra gravação, velho. Pronto, bebê. Tô de volta. Tô de volta. Quase matei. Agora Dom Corleone vai falar como a máfia entrou na impressão 3D. Tô de volta. Manda bala. Ele quase mandou mesmo. Tu me mandou um manda bala nessa situação. Então, mas você engoliu ou cuspiu? Passa uma camada em cima. Vamos lá. A verdade manda, é que manda lá, Raul. Raul, não, desculpa, Rafael. Rafael. Rafael toca Raul. O interessante do processo de impressão é que ele teve um período de incubação da teoria por trás dele que levou quase um século. Desde replicação pelo pantógrafo até outras formas até redutivas, criando diversas tecnologias paralelas. Atuadores, braços, servomotores, enfim. O conceito em si da primeira impressora, contudo, ela não é a mais popular de hoje, que são as de filamento, e sim as impressoras de fotopolímeros ou resinas. A primeira patente formal dessa tecnologia veio do Japão, do professor Hideo Kodama. Ele criava um sistema de protótipo baseado na cura seletiva de polímeros. Um sistema parecido foi proposto também na França pelo professor Jean-Claude André. Então, o mesmo conceito ele foi convergindo. Outra figura importante é Chuck Hull. Em 80, Rafael, os dois estavam trabalhando separado, mas na mesma direção, é isso? Parece que toda a tecnologia, mais ou menos na mesma data, convergia para a mesma ideia, cura de fotopolímeros. Uhum. Então, do final dos anos 70 até o final dos anos, até o começo dos anos 90, existem várias pesquisas paralelas que levavam ao mesmo caminho. E, é claro, várias patentes para a gente esperar caducar. Mas isso é outra história. Então, teve... É, uma coisa importante também é que, assim, tem muitas dessas pesquisas tinham meio que desenvolvido alguma coisa, mas ela ficava. Inclusive, dos franceses foi um caso. Chegou perto, mas, assim, não sei se era por causa de faculdade ou coisa desse tipo, a coisa ficou. E aí foi que veio o nosso amigo Chuck Hu. Chuck Hu, ele foi importante porque ele cunhou não só o termo estereolitografia, ele fez a primeira patente americana para estereolitografia e também criou a extensão de arquivos STL. Ele começou a padronização do formato que a gente usa hoje, que é o mesmo para broca CNC, aliás. A partir disso, começou a consolidação do mercado, os primeiros protótipos rápidos. O primeiro movimento diferente foi perto dos anos 90, foi de Carl Deckard, que criou o processo de sinterização. Sinterização a laser sempre foi reconhecido como uma forma de criar protótipos mais resistentes. Hoje, por exemplo, quando se faz um protótipo de titânio, tem que ser sinterizado. Esse é o SLS, né? Isso, é SLS. Em 88 também, surgiu a tecnologia que hoje nós usamos, que é de depósito de filamento fundido, FDM ou FFF, criada por Scott Crump. O engraçado é que ele não criou isso pensando em grandes negócios logo de cara ou pensando em mudar o mundo. Ele queria criar uma forma de criar um brinquedo para a filha dele. Só que ele cria uma forma... Ele queria... Como assim? Ah, mas muitas vezes é isso mesmo, é algo por acaso. O cara vai pensar num negócio bobinho, simples. Ele queria criar um brinquedo para a filha dele, mas ele queria criar que nenhum engenheiro cria as coisas. Ah. Porra! É assim, não, imagina. Cria brinquedo, né? Não, eu imagina. Sei umas 15 ou 20 piadas de engenheiro, mas eu vou deixar pra outro dia pra não me jogar. Imagina você, engenheiro, em 1980 e pouco. Se você quisesse um brinquedo, a única opção é você ir na loja. Sim, mas ele queria falou, fazer não, algo sob medida. E já aproveitou. Fazer algo personalizado. Sim, a ideia é a mesma. Ele queria algo sob medida. E aí é aquilo. Esperar um protótipo pode levar meses. Tu mandar maquinar num pedaço de ferro um contramolde é um processo extremamente caro até hoje. O que ele fez? Ele tentou misturar cera de vela, polietileno e uma pistola de cola quente. E até que funcionou. Mas aí ele pensou, isso eu posso fazer melhor. Eu posso usar meus poderes de engenharia. E ele tentou usar um braço robotizado e programar os movimentos. E esse é o começo da impressora de filamento que conhecemos hoje. E com patentes e tudo mais, esse cara hoje é só o diretor da Stratasys, um dos fundadores. Não, só um detalhe, Rafa, que você comentou, é que o Chuck Hu, ele também é o dono da 3D System. Só isso. Eles simplesmente são os dois caras que hoje dominam o mercado 3D. Trata-se de 3D. Pessoal, deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho. Pode fazer. O pessoal que tá escutando a gente, eles não sabem que a gente tá se vendo. Estamos, e de vez em quando a gente solta uma rachada de rir aqui, velho. É porque, tipo assim, eu tô vendo um cara que tá com um negocinho, uma mãozinha de coçar. Eu não sei o que ele coça com isso. Ele tá coçando a testa, a barba, que tá a barba parecendo um como que fala aqueles caras lá do ISIS lá, como é que é? Do tá Estado Islâmico. O outro ali tá abrindo a boca, quase engolindo a câmera, entendeu? Então, tipo assim, desculpa, a gente vai soltar umas rachadas de rir de vez em quando, mas não tem nada a ver com o assunto, viu? Ganha webcam, mas eu uso ela pra fazer um monitoramento da impressora. Ah, foi um sacrifício nobre, eu não me arrependo. Eu me arrependo de ter comprado uma lente olho de peixe pra ela. É incrível, quando bate a necessidade, tu taca qualquer coisa ali no meio. É lente olho de peixe, é cola quente, é pedaço de plástico, qualquer coisa. Pra então, gente, que cola. A necessidade é a mãe das invenções. Bom, sempre a gente foi. Acabou de falar de um cara que queria fazer um brinquedo pra criança e acabou criando uma tecnologia fantástica. Isso é verdade. O Rafael, ele citou a cola quente. Acho que a cola quente é um exemplo bem grosseiro de impressão 3D, né? Acho que o problema é a habilidade. Se as pessoas tivessem habilidade com a cola quente, sairia alguma coisa bacana. Então vamos fazer um comentário aqui. O que, que vocês acham sobre aquelas canetas 3D? É um sistema de cola quente, mas aquilo lá não vinga. Vinga? Ah, pra fazer reparo é legal, né? Depende do talento, cara. Porque se pesquisar, tem gente que faz coisa que melhor que você faz na sua FDM. Tá. Beleza. Criaram um uso bom disso. Eu acho que vocês viram. Saiu esses dias a ideia de um braço robótico que ele combina a tecnologia de realidade aumentada. O cara fica com um display pendurado num óculos. Ele pode criar um objeto 3D. O braço mecânico tem uma dessas canetas de cola quente. Caneta 3D. E ele segue a grade do objeto para fazer o protótipo rápido. Então ele cria a grade do objeto, prototipação, em termos de minutos, só seguindo a guia. Ah, então, pode ver as duas coisas juntas com a realidade aumentada. Tu vê ao mesmo tempo o modelo 3D e o resultado que o robô faz. Uhum. Então, pra pessoa, ela é um brinquedo muito bom, no máximo algo pra soldar a peça, no nosso caso. Eu não consigo ver alguém fazendo a vida com aquilo. Mas a ideia de tu ter uma extrusora portátil sempre pode ser útil pra alguma coisa. Pra pequenos reparos, eu acho que é ótimo, mas... Não, todo mundo que pega aquilo sempre faz a mesma coisa. É árvore, árvore de Natal, árvore redonda... As letrinhas, alguma coisa escrito. E tenta fazer a Torre Eiffel, mas aí ela começa a ficar muito grossa quando vê a outra árvore. E se começou preto, bom, é que a árvore queimou e deu. O importante é não perder. Vamos continuar nas rap aí, que senão a gente... Agora vamos começar o assunto. Voltando para as rap, o que ocorreu depois da queda da patente em 2009? Posso colocar um parêntese antes? Claro. É que no fim eu falei da criação, mas eu esqueci de falar da era meio morna, que ocorreu só no círculo industrial, que foi a partir do momento da criação dessas empresas, 3D Systems, Stratasys e relacionadas, até o meio do ano 2000. Houveram outras tecnologias de impressão 3D e manufatura aditiva, diversas formas, até com feixes de elétrons, a maioria derivada do conceito principal, com exceção da de papel, que ela usa a laminação de papel, uma folha de cada vez. Esse é um objeto que existe até hoje, só não é muito popular. Só que como essas empresas cresceram muito rápido e a prototipagem delas ficou muito popular, elas puderam adquirir patentes e congelar o mercado, centralizar essa tecnologia. Então ela não popularizava, porque é um protótipo, tem a Stratasys, tu arranja alguma coisa, a Stratasys vai comprar de ti. Então a pesquisa congelou nesse ponto. É só a partir do momento que caiu a primeira patente que a gente tem a explosão do projeto RapRap em diante, e esse é o ponto que tu entra agora. Só uma pergunta aí, esse intervalo aí foi de quantos anos aí, de meio que apagão aí, de evolução? Entre 10 e 15 anos. Ah, tá, entendi. É uma década fechada, não que não tivesse tido evolução, mas ela toda foi de um meio industrial. Muita gente sequer veria que existia impressão 3D. Uhum. Tipo, a gente virou a década com uma indústria crescendo e tecnologia surgindo, e acho que alguém, quem passou anos 90, nunca ouviu falar disso. É. Inclusive, né, a tecnologia hoje em dia dessas empresas, da 3D Systems, da Stratas, é absurda. Só que qual é a grande barreira? São máquinas de 200 mil, de milhões. E aí é só a indústria que pode ter isso. É lá para o seu benefício, desenvolver suas coisas. O que o RapRap está fazendo, começou a iniciar, é exatamente trazer para o desktop, ou seja, algo barato, algo acessível a todos, e que aí todos consigam contribuir desenvolvendo isso. E aí que começa essa brincadeira. É a ideia que o Rafael fala, né? Toda vez que a gente está conversando e toda vez que a gente tem algum papo, ele fala sempre disso, que o projeto RapRap, a ideia dele é que seja projetos abertos, que sejam acessíveis para todo um público, dito, sei lá, entre aspas, leigo, né? Porque a gente não está dentro da indústria propriamente dita, mas estamos produzindo peças industriais, sei lá, alguma coisa assim. O RapRap é que ele tem um ponto filosófico muito forte, que é compartilhar conhecimento, não prender nenhuma técnica. Então, quem se envolve no projeto, isso não só em termos de pessoas como empresas, tende a abrir alguma parte da tecnologia e se beneficia com isso, todos acompanham. Disso vai praticamente qualquer coisa. Existiram dezenas e dezenas de modelos de extrusora diferente até a gente ter as 5, 6 mais famosas hoje. Por exemplo, o padrão da E3D, que hoje é um dos mais usados, ele começou como open source. Ele atingiu um equilíbrio bom entre custo-benefício, teve os seus clones chineses e locais. Hoje é um dos mais usados, a empresa lucra com isso. Agora, num meio industrial, não sendo só a Stratasys, mas qualquer indústria, ela ia criar a tecnologia, fechar. Se tu tentasse copiar, ou tu ia receber uma notificação extrajudicial, ou tu ia ser contratado por eles. Ela não sai da bolha. Então ela tem esse crescimento porque tem muito conhecimento, muita criação de conteúdo ao mesmo tempo. É até difícil de filtrar nesse ponto. Que nem a parte do óleo de canola, não sei se vocês já ouviram essa. Não. Em algum momento alguém começou a compartilhar, e ficou bem famoso isso por um tempo, dizendo que pra colocar um pouquinho de óleo de canola ou azeite de dendê no teu filamento antes dele entrar na extrusora pra ele fluir melhor. Só que são óleos orgânicos, eles não foram feitos para botar em máquina, vai oxidar tudo. Não importa que é óleo ou não, que é óleo que passa facinho ou não, tu vai estragar tua máquina. Até o alemão do CNC Kitchen, um canal bem bom, até recomendo. Ele fez o teste e a peça saiu mais fraca do que uma peça impressa sem isso. Mas até a pessoa saber, os fusos dos motores do eixo Z da impressora, tem até hoje a gente tentando firmar eles, e eles precisam daquela folguinha que fica no topo do frame, porque ele pode ser torto. É a barra de alumínio do lado que mantém o movimento firme, não o fuso em si. Sim. Aliás, até aproveitando o gancho, isso tá no livro do Patola, que aliás, é a base daqui da nossa pesquisa. O grande referencial do nosso podcast foi o Guia Maker de impressão 3D. E o Patola coloca lá bem claro exatamente esse erro das pessoas quererem cortar, fazer mil coisas quanto ao fuso. Na verdade, a compreensão é que é o problema, né? Não tem nada a ver. É exatamente o que o Rafael contou. É uma troca de paradigma, de informação fechada para informação demais. Mas ainda assim a gente está tendo uma evolução muito grande, a gente está conseguindo filtrar as ideias. Então a gente conseguiu avançar em menos de 15 anos o que a Stratasys, com toda a estrutura milionária dela, não conseguiu em todo esse tempo. E é todo mundo, gente, de garagem ou academia. É estudante, é maker, é quebra-galho de empresa, é gente que tem curiosidade com tecnologia, é engenheiro querendo fazer brinquedo pra filha. É verdade. Então, eu acho que é bem esse conceito aí da galera que tá ajudando a evoluir as impressoras 3D. Às vezes o cara nem é maker, ele simplesmente gosta de tecnologia. Eu conheço muita gente que produziu a sua impressora, construiu a sua impressora e fez melhorias nela, que foi ele que projetou ou ele que idealizou aquilo. E é bem o conceito, mais de uma cabeça pensa melhor do que uma, né? Então assim, quando tem muita gente mexendo com aquele projeto, com aqueles projetos, com as impressoras 3D, vão ter muito mais evolução do que uma só empresa bilionária mexendo com o projeto dela, entendeu? Na verdade são pontos de vista diferentes. Os pontos de vista diferentes localizam oportunidades diferentes que às vezes quem começou não enxerga. Entendeu? Uhum. E aí vai. Perspectiva diferente muda a coisa, né? É por volta de 2004, o matemático engenheiro Adrian Bauer pensou em tirar proveito da queda da patente da FDM em 2009, da Stratasys. Então ele escreveu em sua página da universidade sobre um projeto que ele se batizou de RepHap, que não passa de ser uma máquina de manufatura aditiva autorreplicante. Isto é uma máquina capaz de fazer outra máquina, máquinas do mesmo tipo. A sigla em si, no português, significa replicador para prototipagem rápida, que é o RepHap, é o replicador de prototipagem rápida. Que é ele é um projeto colaborativo, open source. Ele utilizou a sigla FFF também para não ficar tão igual ao FDM. É que, na verdade, FDM é patenteado pela Stratasys. É um termo da Stratasys. Aí ele teve que inventar o FFF, que no fundo é a mesma, quer dizer a mesma coisa, só que existe uma patente do termo FDM. Que não vai aquela cartinha nada agradável para tua casa sobre isso. Exato. E a diferença do FFF pro FDM é que o FDM é a fusão de depósito de material fundido, e o FFF é fabricação por filamento fundido, que na teoria é a mesma coisa, mas como ele fez alteração de uma sigla, de algumas siglas, para fugir da patente da Stratasys. Eu mesmo falo fusão e deposição de material. Eu falo FDM, eu nem sabia que tinha patente nisso, entendeu? É o processo só. Cuidado com a cartinha da Stratasys. É que na verdade, assim, falar a gente vai falar pelo termo mais conhecido. Mas digamos assim, é que na verdade ninguém pode dizer e falar assim, o FDM é meu. É o principal, esse termo, fui eu que inventei. Aí que a Stratasys vai em cima. Cara, falar, todo mundo vai falar porque a tecnologia é essa. Ela foi conhecida dessa forma, concebida dessa forma e dificilmente alguém vai falar FFF. Todo mundo fala FDM / FFF. E no fundo é a mesma coisa. A mesma coisa. Simplify 3D tem lá nos processos FFF, né? Se eu não me engano. Em vez de ser FDM. Sim, no Simplify, o nome do arquivo de perfil é esse. Mas é coincidência. É. FFF, o Simplify, importa arquivos FFF. Patrocina nós. vem na gente aí que vai dar futuro. Então, eu só sabia do Simplify só OBJ, STL e FM3. Não, o FFF do Simplify é o arquivo de configuração, não um arquivo... É, o filamento fundido lá que o Paulo de peça. Comentou. Em vez de estar é fabricação do filamento fundido. É o perfil do equipamento. Aí. É a tecnologia de impressão 3D FFF, entendeu? Não é o tipo do arquivo. O arquivo 3D que você vai manipular e patear. Porra, tô mais perdido que filho de Kenga, Dia dos Pais. Mas beleza, vai. E aí aqui nós estamos só em 2004, hein? Aí vai passando o tempo, vai demorar, conseguiu aí angariar mais pessoas para participar, sei lá, o Vic Oliver, Joshua Pierce, aí foi juntando lá, juntou também o Máximo Banzi, aí essa galerinha aí começou a criar impressora para fazer outra impressora, era simplesmente isso, porque o intuito era disseminar o máximo disso por pessoas, e a partir disso é que as pessoas iam começar a criar outras coisas, a impressora para fazer outras. E essa ideia, particularmente, me fascina bastante, porque eu tenho um projeto de uma outra impressora aqui, de uma segunda, e eu estou imprimindo todas as peças com a impressora que eu já tenho, entendeu? Então isso é bem legal, porque você tira do papel rápido. E eu, faz uns 2 anos que eu tô nesse universo de impressão 3D, e toda impressão que eu faço, eu paro de fazer o que eu tô fazendo pra olhar lá, entendeu? Pra ver só porque é bonito. Cara, para pensar. Tem coisa mais gostosa do que sua impressora quebrar uma peça e você ir lá imprimir a peça e colocar na sua impressora, cara? É demais. Verdade. É fantástico isso, entendeu? A liberdade que você sente é incrível. Você não depende de ninguém, só depende de você. Esse é o ponto. Eu tenho muito pouco tempo como maker. Muito pouco tempo mesmo. Mas assim, todo dia eu fico impressionado com o que a minha impressora faz, entendeu? Eu fico, assim, babando. Tem hora, assim, eu falo, cara, é muito top o que essa impressora consegue, essas impressoras conseguem fazer, entendeu? Muita gente vem comentar no meu Instagram e muita gente manda mensagem, às vezes, e fala, cara, como que vocês conseguem fazer isso? A gente é apaixonado por essas peças que vocês fazem. Todo mundo comenta isso muito, entendeu? Dando continuidade das Rap Rap, em 2005, o site do projeto foi concluído, que no caso o site é o Wiki, é a Wikipédia das Rap Rap. E em janeiro de 2009 que começaram a surgir projetos de impressora no Wiki do Rap Rap, mostrando passo a passo de como você, utilizando a sua impressora, como você está criando uma nova impressora. É porque até o clipe do Patola, lá na página 14, tem uma foto lá do Adrian, ele com a Parent, que foram as peças que foram feitas com a Stratasys, e a Child, né? Que é igualzinha a ela, que a que foi feita na Stratasys e fez as peças da outra igual a ela. Então você vê que é uma reação em cadeia bem grande, né? O Adrian Boyer e o Vic Oliver. E vocês podem ver que a impressora é bem estranha e feia, né? Quem puder entrar no Google e procurar lá, vocês vão ver lá que tem exatamente essa foto clássica. Ou vocês podem estar entrando no link, vou estar deixando essa imagem no link do post, vocês estão entrando lá na publicação lá, você vai poder ir poder estar vendo essa imagem e também o link para ter acesso a esse livro que a gente está comentando, Patola. Boa, boa, Paulo. Isso é uma coisa boa de uma visão ampla do RapRap, porque ele não trabalha só em replicar a máquina. Claro, o objetivo dos sonhos é que um dia uma máquina, tu tendo os materiais e a máquina, ela consiga fazer outra de si inteira. Tem o problema de firmeza, precisão, eletrônicos e elétricos, apesar de que estão começando a trabalhar com filamento condutivo. É uma porcaria. Não, não tem como fazer um circuito preciso com aquilo. É, mas é, tudo tem um início. Tudo tem um início, é isso que eu ia falar. Como essa primeira impressora era estranha, não era, devia ser lá tão precisa, mas conseguia fazer a máquina, acho que na verdade o lance era esse start. Fala assim, putz, é possível, dá pra fazer. E daí fala assim, dá pra fazer isso, dá pra fazer muitas outras coisas. E aí esse é o start, cara, você tem esse poder, você também consegue. E por aí foi. Pra algo ser criado tem que dar o primeiro passo, né? Não tem como. É que ela tem junto com ela uma segunda guia. Tu vai ver isso de várias formas em vários projetos como uma característica. O que tu não pode imprimir em outra impressora, tu tem que achar as formas, os materiais mais fáceis de conseguir para uma pessoa normal. Então eles tentaram ao máximo usar coisas que tu acharia uma ferragem, nenhuma peça específica, nada que precisasse mandar fazer um corte sob medida. E se precisar, tem que ser algo que seja de fácil acesso. Por isso que hoje tem máquina com frame MDF, por exemplo. Mandar cortar um frame a laser é bem mais barato do que tu mandar fazer uma peça em alumínio em outro país. Se tu precisar fazer, ele usa o padrão de um 20x20, um 20x40, o perfil de alumínio que se usa em construção. Então ele aproveitou tudo que podia das indústrias ao redor para criar a máquina que pudesse ser feita e ampliada, consiga com os meios mais fáceis possíveis. Então, ou seja, ele fez que nem o MacGyver, né? Você trancava ele no banheiro, ele arrumava uma pasta, alguma coisa, ele misturava tudo que tava à mão e fazia uma bomba e se fugia. É isso aí, essa analogia. Me falou agora, eu lembrei de uma coisa engraçada. O cara da SET, ele me disse que no começo do RapRap BR, a gente vai chegar nisso agora, chegou um ponto em que tinha gente pegando peça de banheiro mesmo, de vaso, de pia e coisa assim, pra tentar fazer o hot end. Era hot end de parafuso de vaso sanitário. Isso. Então, eles iam pra qualquer lado contanto que funcionasse. O importante era conseguir uma máquina que fosse acessível pro público. E essa parte ideal é uma coisa que a gente não pode perder no futuro. Na verdade, acho que isso é fundamental. Às vezes o pessoal quer complicar muito, fazer um negócio muito... Ah, porque fala tecnologia, né? Tem que ser algo muito complexo, muito difícil. Só que isso restringe, né? Na verdade, você diminui o público. Na verdade, a intenção, desde o início, é ao contrário, é ampliar o público, acesso para todos, né? Mas segura isso porque é um foreshadowing da parte da MakerBot quando chegar, porque ela passou justamente por esses dois movimentos, de abertura e fechamento. E é interessante ver o resultado. Eu acho interessante falar pro pessoal também, é que, tipo assim, muito do nosso público que vai escutar, que são os nossos ouvintes do podcast, são gente que já é maker, que já é hobbyista de impressão 3D. Mas se tiver alguém que ainda não é nada disso, não tem uma máquina, ainda não tem condição, quer brincar, quer construir sua máquina de alguma forma, cara, entra no site da RapRap, o Paulo vai colocar na descrição lá do nosso podcast de hoje. Tem muita máquina, é relativamente, entre aspas, vamos lá, simples de fazer. Tem muito grupo de WhatsApp que dá para se ter acesso, para se perguntar. Tem muita gente para passar informação. Eu conheço bastante gente, até aqui em Uberlândia mesmo, que construiu a máquina. Claro, não é coisa assim que você vai pegar uma semana e vai fazer a sua máquina. Não é. É uma coisa de 3, 4, 6 meses construindo a máquina, pesquisando. Não é uma máquina que vai sair calibrada. Você pode ter certeza que você vai ter problema com ela nas primeiras impressões. Mas todo mundo tem. Viu? Ninguém pega uma máquina e sai imprimindo perfeitamente. Referente ao RapRap, o Telegram tem um grupo oficial, digamos que é oficial, que é do RapRap BR, desse movimento dentro do Brasil. Através desse grupo, você pode estar, a gente vai estar disponibilizando também, você pode estar tirando suas dúvidas, acompanhando o avanço do pessoal que está sempre pesquisando e alterando suas máquinas e disponibilizando o avanço que tem com o pessoal. E voltando ao assunto do surgimento das RapRap, Em 2009 foi quando surgiu muitas empresas que conhecidas hoje em dia, que o pessoal não fazem ideia que elas surgiram através do kit das Happy Raps, que eles fizeram a aquisição desse kit e foi atualizando, alterando umas coisinhas e chegou no que é hoje. Como, por exemplo, a gente pode estar citando a MakerBot e a Ultimaker, que a Ultimaker é até a criadora do Cura, né, do fatiador Cura, que é muita gente utiliza quando não tem a licença do Simplify, o pessoal utiliza o Cura. É, e todas elas vieram de um modelo chamado Darwin. A RepRap criou esse Darwin, a impressora ela parece até um triângulozinho, assim, funcionava bem. Aí todos eles adquiriram esses kits, começaram a entender como é que funcionava e começaram a desenvolver os seus próprios. Aí começaram a falar, pô, eu também posso fazer uma impressora. E aí vai embora, entendeu? O MakerBot fez lá uma que criou uma cupcake, aí depois a... Darwin, Mendel, depois teve a Ultimaker fazendo o modelo dela, só que é sempre um open source atrasado. Pelo menos a Ultimaker 3 teve um ano de delay. No meio do caminho começou a entrar parte das Prusa, que aí segue do padrão I3, que é o padrão mais clonado da história. E o resto... É baseado na Mendel, né? É. E ela que tem... É o modelo mais... Acho que é o mais acessível a todo mundo. O que mais tem clones e versões e anetes e tudo que você pode imaginar vem dessa daí. Aquilo então, que a gente chama de grabber ou coisa assim, tudo vem da mesma. Então, quando tu começar esses modelos seminais, chamar ele de Darwin, que é da origem das espécies, e Mendel, que se eu não me engano é um dos pais da genética, para indicar que ele tá passando as propriedades de uma para outra, foi uma sacada muito boa no nome. É, exatamente. Na verdade, os nomes não são por acaso. É, eles pensaram exatamente nessa questão da evolução, né? Darwin é o pai da evolução, aí do Darwin começou a sair outras evoluções, aí vem o Mendel e aí... Vai embora. Aí a coisa explode, principalmente lá pro ano de 2009, 2010. A profusão de modelos é imensa. Eu não sei se é interessante, não sei se o Paulo consegue colocar para o pessoal ver, o link daquele vídeo do Joseph Prusa lá, de como que foi a evolução da empresa, de 16 impressoras até chegar a 180, a sei lá quantas impressoras imprimindo 24 horas, 5 toneladas de filamento por semana, uma coisa, ou é por mês, eu não sei. Mas se der para colocar o link do vídeo do YouTube para o pessoal ver, é muito interessante o vídeo. O farm da Prusa, né, que ele começou. É um vídeo promocional exatamente por causa da Maker 3, né, que ele lançou agora. Então ele meio que contou um pouquinho, ó, a gente começou assim e hoje a gente tem esse modelo avançado, ó, a nossa farm. A gente atende o mundo inteiro para ter uma noção de... Até porque, para falar, hoje em dia a gente consegue entregar muitas impressoras e atender o mundo inteiro. Mas eu acho que é interessante para o pessoal ver o quanto foi rápido o crescimento de uma fábrica que, se você for parar para pensar, foi uma amadora, né? O cara começou com pouquinha coisa, tipo, 16 impressoras. É muita coisa para a gente que é maker pequenininho? É... muita coisa, 16 maker, impressoras, mas... 16 maker é um também começo. É muita coisa. 16 impressoras para alguém que está começando uma indústria é bem pequeno, né? Mas o cara hoje tem não sei quantas impressoras, produzindo não sei mais quantas impressoras, 24 horas por dia, o pau caia foi, entendeu? E isso pode servir de exemplo a você, ouvinte. Você que tem um projeto de alguma impressora, você pode estar utilizando de exemplo do Joseph Prusa, estar utilizando sua impressora para estar replicando, criando várias outras impressoras e com isso aumentando o seu comércio de impressão 3D e de fabricação de impressoras, caso o seu nicho seja não a impressão 3D, mas sim impressoras 3D, através de algum projeto RepRap que você fez alguma modificação de uso próprio e criou sua própria impressora, criou sua marca e está vendendo impressoras 3D graças ao projeto RepRap. Uma coisa que vocês têm que tirar o chapéu pro Tcheco, porque ele consegue, se não ser um gênio nessa parte de impressão, ele é um gênio de marketing, porque... Ele já tem capital bastante para mandar fazer toda a máquina dele injetada, com peça industrializada, ia ser 10 vezes mais rápido, ia ser mais barato. Mas ele insiste que cada impressora dele é capaz de fazer uma parcela boa dela mesma. Então ele prefere fazer um galpão de impressoras e fazer isso vender a máquina dele. Porque se a máquina que eu fiz consegue fazer uma outra, na tua mão ela consegue fazer muito mais. Chegou um ponto em que o PayPal bloqueou a conta dele porque ele estava recebendo tanto dinheiro quando ele lançou a Mark II, que foi com suspeita de lavagem de dinheiro, de esquema de fraude, e ele não conseguia receber o dinheiro das próprias vendas. Fez sucesso muito rápido. E aí, que coisa, né? E, mas é isso aí mesmo. Depois que ele testa e quebra muita coisa e consegue lançar o modelo no mercado, ele abre tudo, copia quem quer, e isso normalmente é o que eleva o padrão das próximas clones chinesas. A próxima NET, a próxima CR10 ou coisa assim, provavelmente vai vir com sensor de filamento, pelo menos isso. E Sim. Se puder, um nivelamento automático usando mesa magnética ou a mesa removível que a Mark III está lançando agora. Então, tudo que ele lança acaba se espalhando. Ele tira um troco por ser o primeiro, ele consegue popularizar o que é dele por deixar o design aberto, e ele consegue garantir a qualidade do próprio produto usando ele para fazer mais. É, na verdade, um sistema que ele só é... pode funcionar nesse meio. E ser um dos primeiros na verdade, para isso é genial. Eu sou puxa-saco dele. Rafa, é puxa-saco. Não, mas tem uma questão. De certa forma, eu entendo que ele mostra, principalmente para a MakerBot e a galerinha lá da MakerBot, que se eles tivessem continuado com o projeto aberto, mesmo com outras pessoas fazendo clone, mas eles seguindo no desenvolvimento, sempre lançando novidades, eles estariam aí até hoje, entendeu? Não, simplesmente a ganância e o medo de perder o modelinho deles que eles criaram, que na verdade nada mais é, a gente está vendo, é uma sequência lá da RepHap, entendeu? É outra, eles abriram o modelo, todo mundo amou, a galera começou a comprar, a comunidade começou a fazer melhorias e coisas, até que um dia ele falou, não, peraí, vocês vão começar a fazer também? Eu vou fechar. O surgimento da MakerBot foi em 2009, com Adam Meyer, Zach Smith e o Bree Pettis, que várias, assim, muitas pessoas conhecem, porque o que liga impressão 3D lembra o Bree Pettis, que o povo diz que ele é o novo Steve Jobs, que é o Steve Jobs da impressão 3D. E antes, quando eles surgiram, eles eram open source. Eles lançavam a nova máquina e deixavam aberto para a comunidade estar adquirindo a máquina e melhorando. Aí em 2014, se eu não me engano, a MakerBot deixou de ser open source. Eles fecharam para si mesmo, que foi quando a Stratas fez a compra deles. Eles deixaram de ser open source para ser totalmente fechada, que aí foi quando eles deixaram de ser o queridinho da comunidade, porque a comunidade contribuiu para o crescimento deles com novas alterações, melhorias das impressoras deles. Aí quando eles chegaram, vamos dizer assim, na perfeição, eles foram e fecharam o código deles. Por isso que eles teve uma grande ascensão como código aberto, como projeto open source. Aí quando fecharam, eles meio que caíram no conceito do pessoal open source, deixando de lado. É da Stratasys agora, né? É, agora é da Stratasys. Uma outra coisa que a gente pode estar falando referente a MakerBot, que o que você utiliza praticamente 90% das suas impressões, que é o Thingiverse, que foi graças a MakerBot, que foi a criadora desse site, desse repositório de arquivos 3D, que se não fossem, se eu não me engano, eles criaram esse site por meio como uma maneira de se pedir desculpa para sua clientela, para a comunidade que ajudou eles a crescerem dessa forma. É, na verdade pra é para estimular coisa o pessoal pra fazer a... né? É, para estimular a galera a compartilhar os modelos, né? Seu modelo 3D, exatamente. Eles tinham esse espírito aberto. Na verdade, o que a galera se virou as costas, inclusive isso está até no documentário Print the Legend, eu até recomendo, quem tiver tempo, está no Netflix, é muito interessante. O que aconteceu foi que eles simplesmente viraram as costas, porque eles sempre, desde o início, falaram, não, a gente é open source, né? Sempre vão ser open source. Não, ajudem a gente, vamos transformar o mundo. O poder da impressão 3D está na mão de todos. Aí, quando apareceu o primeiro cara que tentou copiar o modelo dele, ele fechou e logo na sequência, ele até inclusive os caras originais que montaram saíram, né? Aos pouquinhos o Bertice foi botando todo mundo para fora, até que ele foi vendido para a Stratasys, aí fechou, virou tudo autoral lá. Tempos depois, o Bertice também dançou, rodou, aí claro, ninguém mais quer saber da MakerBot, né? Inclusive, existem, quem quiser pesquisar, tem gráficos aí que mostram que as vendas caíram muito porque a galera se virou para outros lados. Foi lá ver uma Prusa, tiveram também a explosão das chinesinhas. Então, a galera falou, não, meu, tem várias outras impressoras interessantes aí, abertas, e eu não preciso ficar aí algo fechado da MakerBot, ficar na mão do fornecedor, eu só posso comprar o filamento deles, o modelo é só deles, o software para controlar é só deles, entendeu? É que há nichos diferentes. O caso da MakerBot, eu nunca consegui pegar tudo o que houve. Tem que um dia parar e pegar umas entrevistas para ler ou a visão deles. Mas o problema é que é tão complicado quando tu não consegue lucrar no teu próprio nicho. Talvez tentaram jogar no mercado que a Stratasys ganha, só que eles não têm estrutura. Sim. A Stratasys, ela faz hoje impressora de filamento. Tu pode achar que é uma tecnologia obsoleta, né? Porque a patente caiu. Tem gente fazendo no quintal de casa. Mas eles conseguem fazer máquinas que podem trabalhar 200 horas sem parar. Elas têm toda a câmara dela aquecida, todo o material, ele é fechado, ele é em cartucho, ele cria todo o ecossistema, recolhe cartucho, repõe, controla, reposição. Então ele te dá uma estrutura que, para uma pessoa, ela é muito cara, mas para uma empresa ela é vital, porque tu precisa de confiabilidade acima de tudo. É que nem uma impressora normal, qualquer um pode comprar uma multifuncional acho que é 600 pila, tu consegue uma boa. Mas até hoje tu vê empresa que faz contrato com HP, com fornecedor de cartucho, faz leasing de máquina, porque tu precisa dessa confiabilidade, precisa dessa estrutura mais complexa. Então quando chegou num ponto que a competição ficou muito grande, que eles não conseguiram se destacar, e convenhamos, o modelo dele estava ficando para trás. Acho que até hoje a MakerBot que tem aberta, ela usa filamento de 3mm. E só ela e a Ultimaker hoje usam. Sim. Então, vamos jogar pro outro lado. Alguém tem que funcionar de algum jeito. Então, não. E tem que olhar com muita calma isso. Não pode sair acusando. Ninguém ia querer se tornar vilão. Tem um pouco de hipocrisia no meio, não tanto das ações, mas do resultado. Bom, acho que foi. Não foi foda, porque muita gente ajudou por ser open source. Os caras fecharam e quem ajudou que se foda. E outra, né? Sua ideia que você contribuiu tá lá no modelo fechado. Então. Eu não tenho mais. O cara melhorou lá, vendeu, ganhou dinheiro. Esse foi eu acredito que é o grande problema. Na verdade é o seguinte, ele vendeu uma coisa no início e no meio do caminho, quando se tornou algo complicado, até o que o Rafa comentou, eles decidiram tomar um outro caminho. Ok. Só que aí você tem o ônus e o bônus de tudo. Ele tem o bônus dele falar, agora estou numa grande estrutura da Stratasys, é uma empresa multimilionária, tem uma vanguarda da impressão 3D, só que olhando para o lado das impressoras desktops, eles perderam terreno, até porque houve a explosão de muitos outros modelos. Então, tipo assim, meio que, sabe, você perde o passo, tá? Perde a carroça, né? Perde o tempo da carroça, os bois ficam para trás, entendeu? E essa é uma história então, que não tem final. Sim. Porque a gente está agora com as patentes das impressoras de resina caducando e está começando a aparecer SLA e aquele híbrido DLP, e elas já começaram a vir já direto com as empresas grandes chinesas fazendo as suas versões. Então ele pulou muito daquela parte do começo. Impressora de resina, ela apareceu na parte industrial para desktop, para segmento pequeno e médio, antes de passar por todo aquele amadurecimento na Happy Hub. Então tem muita coisa para ver ainda, é um ramo fantástico, só de observar. Até, Rafa, puxando um gancho assim, só para complementar a informação do que a gente está falando, a gente falou de muitos modelos, a gente se concentrou até agora muito nos modelos cartesianas, né? As Prusas, as Mendel. Fora isso, o Happy Hub teve outros desenvolvimentos, né? A grande diferença dessas cartesianas é muito assim, o movimento principalmente da cabeça, se ela é em X, em Z, se a mesa ela tem movimento, ela se movimenta em Y ou ela é estática. Então, aí que determina quais as famílias que se encaixam e a evolução desses modelos, até muitas vezes pensando em estabilidade de impressão, velocidade, esse tipo de coisa. Até só para puxar um gancho, além disso, eles desenvolveram outros modelos, como impressoras deltas, impressoras polares, né, que chama polar, né? Tem a Scara, que também são outras variações de delta, que tem muito um gancho assim, daqueles dos braços mecânicos, né? Até o Carlos é especialista, é engenheiro, dessa questão de eles aproveitam o movimento de um braço mecânico em diversos, em XYZ, para criar um objeto. Impressoras 3D são robôs manipuladores. Então, dentro das famílias de robôs manipuladores, a gente tem algumas classificações. Eu acho que são 6, se eu não me engano, 6 ou 5. Tem a cartesiana, tem o cilíndrico, o esférico, a articulação horizontal e a articulação vertical, que dentro delas são as pares, que são as deltas. Aquilo que o Rafael comentou no começo, aquele robô com integração de realidade aumentada, realidade aumentada, que é o Roma, que é um braço antropomórfico, aquilo lá. Então ele é um braço, um robô manipulador, que o órgão terminal dele é um extrusor. Então, uma impressora, essa, a Grabber Plus aí, são robôs manipuladores do tipo cartesiano. Então, se você quiser colocar uma garrinha ali, você consegue fazer montagens com ela, você consegue colocar uma caneta, você consegue desenhar. Então, tudo que define, o diferencial, é o órgão terminal. Então, isso que vai diferenciar bastante. E a gente tem hoje, assim, que é bem popular, a cartesiana e a Delta. A SCARA, a cinemática SCARA, ela tem a empresa SkyOne, que as impressoras dela é baseada nessa. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, acho que tem no Instagram, 3D Laboratório. Aí tem lá as impressoras SkyOne. E elas são SCARA. Pela qualidade que eu vejo nas fotos, é bem legal. Por classificação de robô manipulador, SCARA geralmente é para montagem de produtos. Que é uma cinemática que você consegue, quatro barras, não, minto, tem a cinemática quatro barras e a cinemática SCARA. A SCARA, ela é para montar rápido, fazer uma montagem bem acelerada. Então você... Que nem automotiva. Você vai... Sim, isso mesmo. Geralmente automotivo, que você consegue ter carga altos é braços antropomórficos, que é aqueles da Kuka, da ABB, aqueles laranjas, sabe, laranja e branco. É o mais famoso, eu acho que é da Kuka, você vê bastante. E lá é um braço antropomórfico. Então, se quiser colocar uma garra, uma garra pneumática, depende muito da aplicação, ou um extrusor. Então, você consegue transformar em uma impressora 3D. Então, não necessariamente é só uma cartesiana e uma Delta. Você pode usar a criatividade e usar todas as classificações, entendeu? Cada uma tem a sua característica. É bem, bem interessante isso, porque você pode... Acho que no Brasil não tem nenhum fabricante que faz em uma cinemática de quatro barras, SCARA, geralmente é cartesiano, né? Acho que é mais por conta de custo também, né? É uma tecnologia que não é barata, né? Precisa de um grande tempo de desenvolvimento e, no final, acho que o resultado acaba se tornando algo caro que o grande público... pode se tornar complicado. Então a galera vai mais na questão do FDM mesmo. As fábricas brasileiras são bem focadas no grande público, né? Na galera que quer impressoras mais baratas mesmo. Tem algumas marcas, eu não sei se tá, eu tenho certeza que vocês devem, às vezes, devem saber, falar algumas, que tem impressoras mais caras, impressoras mais profissionais. Não, as nossas impressoras são profissionais, mas impressoras de valores maiores, sei lá, de 25, de 30, 50, 70 mil reais. Tem algumas fábricas no Brasil, mas também são, acho que a maioria delas também são ou cartesianas ou XY, né? Core XY. É Core XY, uma variação da cartesiana. Isso é uma coisa engraçada, porque se eu não me engano, todo esse Core XY tem uma página própria, quando criaram design e tudo. Ele não foi criado para impressora em si, ele é um modelo geral, mas o primeiro foco dele, se eu não me engano, era router CNC e cortadora laser. E aí alguém olhou e disse, dá para botar uma extrusora aqui também, e foi. E aí tem hoje as Hypercubo, que são bem famosas e máquina boa. O órgão terminal seria o extrusor, entendeu? O extrusor, uma garra, então a estrutura em si, ela não fica presa a uma impressora 3D. Você pode muito bem colocar um órgão terminal diferente, vira outra máquina. Então, isso, a questão de robôs manipuladores, isso é bem versátil, você consegue fazer muita coisa. Os robôs antropomórficos, que são os braços da Kuka, eles tem, acho que é o pessoal fazendo ponte impressa em 3D com solda. Então é bem interessante também. Porque você consegue fazer, você não fica limitado a camada, né? Então você consegue subir, ter uma altura, descer, porque são 6 graus de liberdade, um braço desse. Então a liberdade realmente é maior. Porque uma impressora cartesiana normal hoje, acho que ela tem 3 graus de liberdade, se não me engano. Porque o órgão terminal ele não conta. Já imaginou se o próximo passo depois das de resina é esse braço ter alguma versão open source de baixo custo? Tu ter na tua casa literalmente um braço mecânico, tu pode anexar o que tu quiser para fazer qualquer tarefa, te ajudar em solda, fazer impressão, rabiscar, se quiser fazer até cobertura em cima de um bolo ou corte a laser. Imagina a versatilidade disso. Eu já vi na internet umas vendendo, anunciando esses projetos assim, com várias pontas, né? Ele é caríssimo e é um pesadelo de programar. Tem toda uma... Não é que nem o nosso que faz tudo num arquivinho de texto. Ela tem uma linguagem própria. E se eu não me engano, os modelos mais funcionais têm tudo fechado. Mas se sair uma dessa aberta, barata e bem documentada, com programas para usuário final, com boa interface, fáceis de usar, bah, pode colocar aí quinta revolução industrial. Tu tem a ferramenta que tu quiser na tua casa. E tu domina todo o processo. Não só criar a forma e depois passar a lixa. Tu tem tudo. Já fui visitar, quando eu estava na faculdade, eu presenciei, eu fui numa fábrica de bicicleta, eu presenciei um engenheiro mecatrônico também, programando um robô para solda. Então é bem legal, ele fazia tudo no G-Code também, e usava o Mach 3, o software que geralmente é usado para router, né, CNC, e vai coordenado por coordenado, era para soldar quadro de bicicleta. Falando de G-Code, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se alguém vai saber responder aqui, não. Mas quem surgiu primeiro? O G-Code ou a impressora 3D? O G-Code vem desde os anos 60 ou 50 para fresadora. Cidade com metalúrgica. O pessoal daqui não pode não saber. Por favor. Muito bom. Então a gente herdou muita coisa do que é das... CNCs, né? O nome certo não é CNC de falar, né? É porque as nossas impressoras são CNC. As fresas, né? Router ou fresadora. Uhum. Vindo para o Brasil, o projeto RepRap deu início para nós aqui em 2010, que foi quando... É que, na verdade, a galera começou a montar, participar do wiki do RepRap e que resolveu fazer a versão do Brasil. Então, claro que antes já existiam gente mexendo aqui com impressão 3D, né? Não é que a impressão 3D começou no Brasil nessa data. Tanto é que a gente tem professores que a gente está aí junto com eles aí, que fala que desde 2006, 2005 aí já estava mexendo com impressão 3D. Claro que eram impressoras industriais, não eram impressoras igual a gente tem hoje, que são open source, igual a gente está comentando sobre as impressoras de projeto RepRap. Mas o grande boom é aí... que a gente fala desktop. Né? Isso, impressoras desktop. Essa é a palavra que eu estava tentando achar. Não, então, mas é isso aí. Na verdade, já tem um pessoal já que já acompanhava, na verdade, desde o início do movimento RepRap nos Estados Unidos, principalmente professores, faculdades, ou já conhecia por causa da parte industrial, né, que tinha acesso, esse tipo de coisa. Mas, assim, pelo livro do Patola, até fica como registro 2010, quando a galera começou a se juntar makers mesmo, né? A galera, não só para o nosso, não só o meio acadêmico, pessoas que gostam de fazer coisas. E aí a galera começou a se juntar, criou uma versão da página RepRap BR para aproveitar os conhecimentos que tinha do RepRap lá dos Estados Unidos. E aí a galera começou a trocar ideia. Pô, legal a impressora, como é que faz? E aí troca projeto, você viu isso aqui, é legal. E aí a coisa começou a fluir, entendeu? Levando tudo em conta, até que tudo veio bem rápido pra cá. Ai, velho. Casal, Rafael, cadê o contrato? Não pode... Isso aqui vai mudar pra... Papo 3D na praça. Vai virar isso aí. Cara, como é que é aquela piadinha lá que vocês falaram lá da praça, lá que vocês falaram no WhatsApp? Eu esqueci, velho. É isso mesmo, velho. O praçômetro? O praçódia. O praçômetro explodiu. Velho, que piada infame, cara. Não, enquanto a introdução do programa não for um rap sobre rap rap, não vai estar perfeito. É. Mas vamos lá. Então, parei. Nem tô mais aqui, desculpa. E aí, seguindo, né, pelo que a gente pôde pesquisar, em 2013 apareceu aí um curso, né, da uma empresa chamada Maker Brasil, que foi o primeiro curso registrado para ensinar pessoas a construir impressoras. E aí a galera foi lá, pô, aprendendo a montar, a criar sua própria impressora, esse tipo de coisa. E eu acho que o ponto fundamental aí que tem de registro é em 2014, que teve o primeiro encontro Rap Rap em Campinas. Então foi até na brincadeira do Rafa, realmente a coisa andou rápido do Brasil, né? Normalmente o Brasil assim, sempre aí, a gente ouve dizer 10 anos de atraso, e de certa forma o movimento veio quase que junto ali, a galera começou a se engajar e construir, e aí a galera se juntou nesse encontro de Rap Rap por acaso em Campinas, né? E aí você vê que coisa interessante, né? Não é por acaso que hoje em dia, atualmente, os maiores ou os mais conhecidos fabricantes são da região de Campinas. A galera que se juntou ali, porque na verdade, de certa forma, foi onde começou o burburinho, a galera tá ali próximo, e aí vários deles continuaram essa questão do Rap Rap e se tornaram empresas. Hoje, fabricam seus modelos de impressoras, obviamente todas elas baseadas nos conhecimentos open source do Rap Rap, e aí hoje em dia a gente tem ótimas impressoras aí, podemos falar de GT Max, podemos falar de 7, e tem muitas outras aí, se vocês quiserem comentar e lembrarem. E são. Patrocina a gente for pesquisar. Patrocina tem nós cara aí. Do Boa também. Impressão 3D também. A Estelinha é exatamente um projeto Rap Rap. Ela chama Smart Mini Rap, se eu não me engano. Se procurarem Smart Rap Mini, é isso o nome. Smart Rap Mini. Ela tem um pouquinho de modificação em questão de altura e algumas outras melhorias que o pessoal da Boa fez, mas é basicamente um projeto Rap Rap aberto aí. Quem quiser pesquisar no site, é bem fácil de achar. Isso aí. E até para registro também, tem a Universidade Estadual de Campinas também fez um apoio científico ao movimento Maker. Acho que também isso contribui com a parte acadêmica, ajudando a galera e ajudando, dando conhecimento para a galera ali dessa região. Então, é por isso que é muito conhecido lá essa região de Campinas. Aliás, a região de Campinas é muito forte na questão de tecnologia, tem muitos polos tecnológicos. E não por acaso tem a questão aí também das impressoras. Lá em Campinas tem o CCI Renato Arf, que tem bastante impressora 3D lá, o pessoal trabalha bastante com isso, voltado para a medicina. Até eles que fizeram aquele software Invesalho, sabe? Eu tive o prazer de jantar com o Jorge, que é o responsável pelo setor de manufatura aditiva de lá. Foi bem legal a conversa ali. Na cidade, e aí eu fui jantar com ele, fazer uma apresentação na Unesp daqui, bem legal, bem gente boa. Interessante. E aí a coisa não parou mais, né? Isso que, olha lá, a gente tá lá em 2014, né? Já estamos aqui nos 2018 e a coisa evoluiu bastante. Hoje a gente tem grandes impressoras, tem uma grande feira aí que é Imprint Brasil, inclusive em junho tem a próxima, várias marcas, várias novidades, né? Aparecendo, acho que 2017 deu um boom extraordinário, principalmente em qualidade das impressoras. 16, 17 e agora 18, a coisa continua evoluindo. Cada vez mais pessoas interessadas. A gente que acompanha aí o Movimento Maker, principalmente acompanhando grupos de internet, cursos que a gente faz em comum, que acaba conhecendo outras pessoas. É uma coisa assim, eu percebo que é muito grande no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, no centro, no Centro-Oeste do Brasil. Não é uma coisa focada só em São Paulo ou Rio-São Paulo. Na verdade, a coisa é muito ampla. De maneira nenhuma. Eu acho que o que fez muito é uma opinião minha. Não tô falando de ninguém que falou para mim, é uma opinião minha. Eu acho que muito do que fez a impressão 3D crescer rápido e chegar tão rápido no Brasil e desenvolver tão rápido, é questão de ser aberta. O Happy Hub, né? A filosofia Happy Hub. E isso faz com que tenha makers, cara, em muito lugar, entendeu? Eu recebo no meu Instagram gente me pedindo para fazer impressão lá no Amazonas, mas eu conheço gente que faz lá. Então eu não quero atender um público desse, às vezes, assim, por... Não é que eu não quero, é porque às vezes é mais fácil para o cliente ter acesso a uma peça com um cara que eu conheço, com um maker que eu conheço lá da região dele, que vai entregar mais rápido para ele, que vai dar uma assistência maior para ele. E a gente está em grupos de WhatsApp que tem gente do Brasil inteiro, cara. Tem gente em todo o Brasil fazendo impressão 3D. É só saber caçar. Claro que tem muita gente que não sabe divulgar o próprio trabalho, mas tem gente em muito lugar, entendeu? A impressão 3D é muito difundida no Brasil inteiro. É muito acessível para todo mundo. É uma coisa maravilhosa a impressão 3D. Até puxando um gancho, rapidinho, é que também, essa questão do open source, é que também é o que a gente comentou, está muito ligado à comunidade do Linux. E no Brasil a comunidade do Linux é muito grande e muito forte, entendeu? Então é meio que uma coisa, de certa forma, leva a outra. É open source, tem muita gente que mexe com Linux, muita gente está acostumada a compartilhar e trocar essas ideias, essas informações, e a coisa parece um rastro de pólvora, né? A coisa pega fogo e espalhou realmente do jeito que você falou. Brasil. Em termos de empreendedorismo, o brasileiro sempre teve a capacidade, se tem em termos históricos, de se virar com o que tem e improvisar com o que pode. Tu ter uma tecnologia aberta, que tu tem acesso à informação e pode fazer horrores de coisa, é praticamente feito pra nós. Você imagina o jeitinho brasileiro, você tem uma máquina que você pode fazer o jeitinho brasileiro que você quiser para o que você precisar. É isso aí, pode inventar, você pode fazer coisas malucas. Tu falou de open source, eu lembrei que por coincidência eu caí em dois meios que seguem filosofias de desenvolvimento parecidas e a mesma velocidade. Que tem impressão 3D e o programa que eu uso para lidar com isso é o Blender. E o Blender, apesar de ele ter uma fundação que ajuda o desenvolvimento, boa parte da evolução dele vem toda de código aberto e às vezes é acompanhando o mercado. Tipo, sai papers de desenvolvimento de tecnologia gráfica da Pixar, alguém vai, lê aquilo e consegue implementar. Coloca no Blender. Alguém desenvolveu um método de fazer escultura digital no ZBrush, com aqueles $800 que tu paga na licença. Alguém descobriu como fazer parecido? Soca no Blender. Então tu tem um programa que hoje em dia tu consegue fazer toda a parte de produção 3D, do começo da modelagem mecânica até efeitos especiais de renderização, ponta a ponta. Uma quantidade absurda de conteúdo da comunidade. E ele cresce principalmente por ser aberto. Poderia muito bem colocar um preço naquele programa e iria valer. Mas é justamente por ser open source, por ter todo esse desenvolvimento, toda essa comunidade ao redor, é que ele evolui. Aliás, você tocou num ponto interessante. A gente está falando de impressão, mas na verdade existe um ecossistema completo. Porque não adianta nada ter uma impressora bacana e eu não ter onde criar um modelo 3D. Então, o Blender é essa ferramenta que ajuda a desenvolver muitos modelos 3D. Então, todo esse ecossistema está ajudando. Aliás, outra coisa também muito importante, está cada vez mais crescendo, assim, tendo um número exponencial, o número de produtores de filamento no Brasil. Vira e mexe, tá toda semana ou todo mês, pinta uma marca nova, alguém novo. É verdade. Entregando o filamento novo e filamentos diferenciados. Sempre acho que até teve a feira de BH, que aliás teve a primeira feira de BH, foi a 3D Lab. Eles aproveitaram para lançar filamento de mármore, marmorizado. Tá todo mundo engajado, entendeu? Tem muito engajamento de todo o ecossistema. De todo lado, é. Não é só o cara que tá construindo impressora. Tem um cara que tá lá trazendo filamento de fora, igual recentemente apareceu a Monster aí, oferecendo várias coisas, várias diferenciais, por aí vai. E toda semana aparece alguém fornecendo filamento, filamentos diferentes, tem novos modelos de impressora surgindo aí. Acho que na verdade de impressora a galera tá segurando um pouco por causa da imprint. A galera em junho provavelmente vai apresentar muita coisa interessante aí de impressão 3D, as marcas nacionais. Verdade. E assim, é isso que é muito legal. É todo um ecossistema, né? Uhum. Cursos, né, também. Tá aparecendo muitos cursos. Ó, áreas como o Sesc tem feito muito curso de impressão 3D, muita coisa focada também na criação 3D, só criar com o Blender, criar com essas ferramentas 3D, os seus produtos, porque também uma coisa leva a outra, né? É exatamente, isso é o mais interessante. É um crescimento de 30% ao ano, né, da tecnologia 3D. Você para pensar, o ano passado, nessa mesma data aqui, o assunto, cursos, não era tão difundido assim. 2 anos atrás, você não ouvia falar muito de impressão 3D. Agora que tá dando esse boom mesmo. Exatamente, é curso, e é assim, toda hora pinta alguém oferecendo um curso. É, vai ser um crescimento tão grande que vai chegar num ponto em que cada pessoa vai ser as impressoras vai ser como se fosse um smartphone, cada um vai ter a sua, e o que vai mandar no mercado vai ser os arquivos STL. Você precisa de tal modelo, então você vai ter que contratar uma pessoa que consiga desenhar o que você precisa para você estar fazendo a impressão, fazendo a confecção dessa peça na sua própria impressora, na sua casa. Então o mercado está em grande ascensão e a concorrência está sempre surgindo e pode estar surgindo onde você mais espera, que é o seu vizinho, tá surgindo do seu lado uma nova empresa de impressão 3D. Chegamos ao fim de mais um Papo 3D e gostaríamos de estar aproveitando a Semana Internacional da Mulher, fazer um agradecimento especial para todas as mulheres que estão nesse meio da impressão 3D. E Marcos, fala pra gente, caso uma pessoa queira estar enviando um feedback, um e-mail, uma dúvida, uma sugestão pra gente, qual que é o endereço? É muito fácil, é só mandar um e-mail para contato@papo3d.com. E nas redes sociais, no Facebook, como a gente pode estar encontrando a gente? É só colocar lá, facebook.com/papo3d. Aliás, joga Papo 3D que você vai achar a gente no nosso Instagram, vai achar também no Facebook, vai achar onde está o nosso podcast também, para vocês baixarem e ouvir. É isso aí, pessoal. Então chegamos ao final de mais um e até a próxima. É isso aí, galera. Obrigado aí por ouvirem, tá? Comentários, dúvidas, lamúrias, lamentações, qualquer coisa aí que vocês acharem interessante comentar, utilize nossas redes sociais aí. A gente vai ficar muito feliz em receber o comentário de vocês. E qualquer dúvida, no próximo episódio, a gente vai estar respondendo aí e tentando colocar todo mundo a par, beleza? Muito obrigado e um forte abraço. Bom, pessoal, obrigado aí por escutar as baboseiras que a gente fala. A gente tenta trazer informação da melhor forma. Como a gente sempre diz, nós não somos os foda makers do Brasil. A gente está tentando trazer informação para o pessoal de uma forma mais mastigada e mais fácil, mais acessível. Porque às vezes ninguém tem tempo para parar e ler um artigo, aí às vezes nós aqui vamos trazer essas informações de forma mais mastigada. Mas a gente queria também pedir desculpa por alguma coisa que a gente falar de errado, deixa feedback pra gente, manda mensagem, o WhatsApp da gente é acessível para quem tá nos grupos junto com a gente, a gente tá aberto o tempo todo para sugestões de assuntos pra gente falar e vejo vocês no próximo episódio. Então, com esse Papo 3D, a gente meio que encerra a parte introdutória e histórica. Isso já nos abre espaço para aceitar assuntos diferentes, vir mais para a atualidade. Então, o próximo já vai ter uma pegada mais interessante, mais atualizada. Mantenha o contato, a gente aceita as críticas com carinho, não machuca. Sempre com carinho. A gente quer melhorar, a gente ajuda, desculpa qualquer erro. E é aquilo. Quem tá nesse meio tá sendo o vanguardista de uma das áreas mais interessantes desde a invenção da máquina a vapor. Tô muito honrado de estar junto com vocês nessa e a gente parte para outro Papo 3D na próxima. O da poltrona. deu ruim aqui. E aí, makers, sejam bem-vindos ao Papo 3D número 2. Eu sou o Paulo Neto e hoje é dia de falar sobre a história do movimento Rap Rap, o tema que foi pedido por... Faz isso! Mano! Mostra esse! Isso aí vai merecer um final de gravação, velho. Foi, foi no make-off do final do episódio. Mas que tiro foi esse?